Formei a Lima, tem 4328. Lima, tem 4328, 3296. Após a decolagem, manter proa a C4000. Ok, vai manter proa até 4000 após a decolagem, 3296. Hotel Juliette Serra, livre decolagem 17, vento 210 graus, 099. Considera a última informação, mantendo a escuta da torre. Arme 320, solo 47, libera na última, mantém posição antes da Índia, 121, décima 1. Mantém antes da Índia, 211. Passamos o Charlie Juliette November, dá presente, chama o controle no 20, décima 8, devido ao setor. Ok, então, mantenha a escuta da torre. Para informação, tráfego decolando no sentido do corredor Axelfa, CR65. Vai estender para 1.000 pés. Chama quando visual com tráfego no corredor Axelfa. Hotel Romeo Yankee autorizado até a base. Hotel 32-16, decolagem autorizada 28-210 graus 099. Iniciando a decolagem da 28-3216. Hotel Juliette Serra, fora do sol. Hotel Juliette Serra, decolador 48, mantém a frequência da torre, chama quando visual para assistir do contrário. Sim, vai chamar quando Acelera 2230, ali mantém 28. Ali mantém 28, 2230. Portão 1, autorizado push, chama táxi. Realiza o pushback com a cauda para táxi Índia. Liberado push, vai chamar para o táxi. Cargo para Índia 3805. 1109. Pronto, cópia. Gente, agora ele está próximo a Pitua Sul. Até o cruzamento, o Hotel Juliette Serra mantém a escuta da torre. Sim. Na 32 no meio, decola 249, controle 1208. 208 com o controle da 3296. Hotel Juliette no Zimmer, confirma o tipo de equipamento. Thiago, até o centro bravo, vamos tentar. Gente. Gente, boa tarde. O Charlie Direto Novembro está mantendo 500 pés? Ah, sim. Gente, então o Hotel Direto Serra 1.000 pés, chama o controle 1208. Uhum. Gente, mantenha 500 pés, será que já acendeu 1.000 pés, chama o controle. Hotel 09 tem condições de cumprir a... de realizar a saída Elefa 1? 28, vento 210 graus, 099. Cristiano, 2230. Tem saída Elefa 1, 1109, chama a torre agora para acionamento. Ajuste no 010. Confirma o POB 1109. 5076, cliente, mantém o ponto de espera. Vai, mantém o ponto de espera. Azul 5076. POB, outra aeronave chamou ao mesmo tempo. Oeste, informa o POB então para a torre, chama a torre 1895 para acionamento 1109. Serra, boa tarde, só instante, cópia. E ali mantém carteira 28. Direto ali mantém na 28507. Preserva e colou 52, pro até 2500, chamou 1208. 2500, 1208, 2230. Taxa 3805, 177 a bordo, 3 horas e 50, alterna o galeão. Taxa até o ponto de espera da 28, via pátio 1, pátio 3, quilo e alfa. No ponto de espera, chama a torre 1185, ajuste no 010. Taxa 28, pátio 1, pátio 3, quilo e alfa, 1895, no ponto de espera, 3805. Zero sete meia azul, decolagem autorizada no zero, vento 220, corrigindo 28, vento 220 graus, 099. Ciente, livre decolagem 28, azul, 5076. Decolada 17, curva direita via corredor axé, restrito 1000 pés até liberação do controle. Transponder 5126, controle 119, corrijo, controle opera 120, decimal 8. Confirma o nível solicitado. Foi apresentado o plano instrumento, então, é isso? Ok, ciência, aparece o plano para mim visual aqui, vou coordenar com a sala aí, é só um instante. Azul 5076, decolou 55, controle 1208. 208, azul 5076, bota. Fala 2, Xanea 6315, vai passar SV 364. Xanea 6315, pouso autorizado 28, vento 210 grau 099. Tá livre, pouso, Xanea 6315. Não, chama o solo. Chama a torre 1109-1895. Confirma? Possível acionamento 1109, chama táxi. Alfa Tango Sierra, copia. Autorizado, GQE, conforme rota. Nível 060. Decola da 17, curva à direita, perfil de saída árvore após DCT conforme. Transponder 5126, controle 120, décima 8. Boa tarde, tá 3. 805, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera da 28. Mantém ponto de espera do 2805. 4PAB. Ajuste agora 1090, Alfa Tango Sierra, chama a torre 1895 para acionamento de decolagem. Alfa Tango Sierra, chama táxi. O papá constante cópia. Esse que a pista foi liberada? Sim, tá na próxima, 3805, tá vindo. Minha 305, solo 59, gostaria de liberar na Delta? Passou um pouquinho, a gente vai adiantar aqui para 1-0. Gente, então agiliza o táxi para liberar no final da pista. Positivo, vai agilizar. Sim, só Bona 964 é a torre? Bona 964. Bona 964, continue approach, wait for landing clearance. Air traffic from 10. Line up and take off runway 28. Sir, that expect landing clearance, 964. 63, 15 segurou. Tente 6315, 1211. 397, boa tarde, papá, informação. Número 2 para cópia. Pode dar? 3805. Táxi via Índia, pátio 1. Gate 4. Gate 4, grato. Bono 964, clear to land 1828, wind 210 degrees, 0 9 0. Clear to land 1828, 1824. Lula Delta Lima, copia. Autorizado Serra Bravo, Tango Charles, conforme rota do plano, nível 045, decola da 17, curva à direita, corredor axé, restrito 1.000 pés até liberação do controle. Transponder 5132, controle opera 120 decimal 8. Planejamento correto, Zulu Delta Lima, confirma parte POB. Cliente, chama a torre 1895 para acionamento, táxi de decolagem, ajuste no 0 no 0, Zulu Delta Lima. Solo Gol 397, se tiver acionamento e posterior cobra, vitoria. Afirmo, livre. Portão 10, chama táxi, no 397. Livre, chamará táxi, cobre. Salvador, número 2, no número 2, para Natal. Boa tarde. Boa tarde, Golo 256, número 2, confere, papá, confere, só um instante, cópia. Ok. Índia, and contact 121.10. North to the left, after 4, India, 121, decimal 10, 194. Torre Salvador, boa, 4116, estabilizado. Azul 4116, 102.10 graus, 099, que legal, 10, 10, pouso autorizado, cabeceira 22. Autorizado pouso para cabeceira 28, azul 4116. Boa, 964, India, April 1, gate 7. India, April 1, gate 7, 194. Bono 397, copia? Copia. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Pêssego Luno 0, Pubá, via Pêssego Luno 6, segue conforme. Nível 360, decolagem da 28, mantém proa até 2.500 pés. Após curva à esquerda no perfil da Euleda Motiva. Transponder 5140, controle opera 120, decimal 8. Gol 397, autorizado. 3-0 para São Paulo, para o México, base, a pessoa minha, rota do Pan de Gol. Vai decolado 2-8, pela curva está em esquerda, vai manter a proa até 2.500 pés. Depois da esquerda, no perfil da Euleda Motiva. 5140, transponder 120, decimal 8. 1397, nível autorizado 360. 360. Cotejamento correto, chama pronto táxi. Mantém. Rodou o 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, após decolagem, mantém a proa até 2.500 pés. Perfil de saída Aron, transição Zipar. Transponder 5144, controle 120, decimal 8. 0, terminar bravo no Inversante, para o Pedro 190, circulando 28, com primeira curva à direita, após 2500. CDA 11, então de baixo, transporte 1144, transporte no 208, por isso que é o acionamento. Livra na última, mantém posição antes da Índia, chama 121 decimal 1. Chama 1211 ao livrar, livra na última, é aguardante da Índia, o 41 no 6. Autorizado táxi via pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa, até o ponto de espera da 28. O ponto de espera chama pronto, 118 decimal 95, ajuste na 090. Pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa, quando pronto vai chamar 12, 129, ou 9397. Alfa Tanxiá, decolou 07, controle 1208. Semana 1208? 208. Muito grato, bom trabalho. Alfa Índia, bate 1 no gate 3. Alfa Índia, bate 1 para o gate 03, azul 41 no 6. Sessão até alta. Oi, Salvador, boa tarde, voo 2008 estabilizado, visual 28. Voo 2008, ponto autorizado, vai ser 28, vindo 210 graus, 089. Ok, letra o ponto na 28, voo 2008. Meio portão 2 autorizado, chama táxi. Puxe com a cauda para a táxi Índia. Sim, vai ser com a cauda para a Índia. Vamos tomar para a táxi 1 ou 2? 2008, estamos no 12, liberando a Delta, mantém posição extra alfa, chamando 211. Delta, chamou 208, 211. 2008, alfa, mantém a posição extra, Juliette. Alfa. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1397, aproximando o ponto zero da 28, pronto. Sem condições de alinhamento e decolagem sem parada? Afirmativo. Agilizando manobras, alinhamento e decolagem sem parada da 28, vento 220 graus, 09 nós, gol no 397. Gente, agilizando, gol 397. Escape. Tem um ativo ciente da Quebec aguardando cópia. Qual que seria a saída, por gentileza? Seria a Dael? Afirmo, Dael, lei da Mótica. Tá joia, então aguardando o restante da autorização. Obrigado. Torre Salvador, gol 1885. Gol no 885, continua a aproximação, aguarda a pista livre, que negar no 010. Prosseguindo na aproximação, 1885. 0 táxi até o ponto de espera na 28, via pátio 1, pátio 3, quilo e alfa. O ponto de espera chama pronto, a torre 1-18, decimal 95, ajuste no 010. Ok, no 010, via pátio 1, pátio 3, quilo e alfa, confere a frequência sua. 1-1-8-9-5. 8-9-5, bota abaixo. 1-8-5, pouso autorizado por 2-8, vento 2-2-0 graus, 0-9-9. Livre pouso na 2-8, gol 1-8-8-5. São 2. A posição devido a tráfego com pouso já autorizado. Manter posição, 09, traço já autorizado para pouso na 28. Nós mantenha a posição no hotel. 17, decolado 1-4, controle 1208. 208, 1397. Confirma Charlie Jack November? Afirmo, só que no farol de Capuã, se eu puder passar um pouquinho pra entrar ali pra cima da estrela. Daquilo, vai aguardar, vai dar passagem à aeronave Volcom agora com prioridade. Só sei se vai manter isso aqui, eu vou no 26. Vou ficar no eixo, não, vou chegar mais próximo do eixo. Se tiver ficado, fica agora. Ok, 85, fala Zulu 7, livre na Delta? Tá na Delta, 8-3. Gente, livra na Delta, ingressa na Alfa e chama 121, decimal 1. Delta, Alfa, decimal 1. 1109, cruzamento da pista 28 autorizado. Ingressa na Taxiway Delta, ingressa na Alfa, direção ponto de espera do 28, chama pronto no ponto de espera do 28. Alfa, importante da Juliette. Alfa, importante da Juliette. 5.000, prossegue o táxi até o ponto de espera da 28, chama a torre pronta. Prossegue até o ponto de espera da 28, chama a torre pronta. 1-2. Juliette, portão 10. Poxa, 6315, copia? Ilha 02, prossiga. Confirma o setor de sobrevoo, a altitude. Salvador Tower, boa tarde, Gol, 1164. We are on final approach, ready to go down and lock. 41164, clear to runway 1, correct. Runway 28, wind 220 degrees, 10 knots, CNH 1010. We land runway 28, 1010, road 1164. Kent Space. Já estacionado? Confirma a matrícula da aeronave. Gente, livre acionamento, chama pronto para decolagem patrulha. Boa tarde, chamou o solo. 3193, número 2 para cópia, aguarda. Go 1164, contact to 121, decimal 10, maintain position before taxiway out. On Delta 121, decimal 0, most sharp. Tower Alpha 6. 1-2-1, 1-0. 1-2-1, 1-0. Pulsa 09 pronto? 6-4 clear on way 28 on Delta. Call 1-0-9. Call me before taxi, Juliet. Alpha, I call you before Juliet, 1-1-6-4. 06? Thank you. Salve, Salvador. Boa tarde, esse né? 6142, tem informação do Papá, posição 5. Papá, confere, boa tarde, 6142, número 3 para cópia. Quem que hoje é 6142? Número 2, estou ciente, direcionamento, chama decolagem. 1164. Maintain position. Hold short of Juliet, 1164. Estou confirmando, quer ingressar no corredor achão ou não? Entende. Então, chama fora solo, 2810 graus, 12 nós, paralela, pista 28. Vamos fazer a 9, eu posso fazer colar, desculpa, vai voltar para retornar para a pista ou para o pátio? Gente, retorna para a pista ou para o pátio? No perfil da El Leda Motiva. Transponder 5162, controle 120.8. Está autorizado Guarulhos pela Amper Zulu 10 até Tango Bravo Eco, nível 360. Igual 28, mantém a proa até 2500 após. Curva esquerda, não copia a saída? Israel Leda Motiva. Pro solo 02, mantém paralelo, destino 19. Frente cruza no 735, guardando transferência. Patrulha 02. 02. 12. Mantenha a posição, guarda 25. Mantenha a posição, guarda 25. Correto, chama pronto, portão 62. Patrulha 02, chama agora com o controle 1208. Controle 1208. Livre pelo Delta, livre pouso, 28, vento, 220 graus, 129. Autorizado pouso para vento pelo Delta. Siga 1109. 220 graus, 129. O 109 já ultrapassou o taxi, Foxtrot? Se eu não parar no ponto de espera 2, eu fico como número 2. Pensei na taxi Foxtrot se eu não tivesse condições de ingressar via Foxtrot e decolar a partir dela. Gate 6. We are clear now or just wait? You will wait. Vacating of the gate 6, ok? Yeah, okay, we are waiting. Salvador, 1208, vai recansar pra Veracruz. Pra Veracruz, 1208. 3193 Sofia. Autoridade Terra Brava, Golf Lima. Conforme rota, nível 360. Decola da 28, mantém pro até 2500 pés após curva esquerda no perfil da Eule Dirumi. Transponder 5166, controle 120, decimal 8. Primeira aerovia que intercepta, per 9857. Galeão, 30, 0, zona da 2, 8, sem prova até 2, 5, curva boy, saída da Léo, letra 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, decolagem autorizada 22220 graus, 120, pro até 2500. Sistema tem pro até 2500, decolagem 28, 126. Na escuta? Na escuta, minha 305, prossiga. Por gentileza, possui algum estimado para o push? Estimado para o push? Em mais aproximadamente 5 a 10 minutos, no máximo. Gente, grata. Modo 3152, puxa só na loja. Oi. Toque, tá. Confirma? Tá, 3193. Puxa, confirmo o gate. Autorizado, são 3193, chama táxi. 3193, mantém a posição alta. Só da passagem aeronave de pequeno porte, passar a retaguarda, após será autorizado. Mantém a posição, 3193, só esperando passar. Vitor Kilo Delta, contorna a parte 1 no Lima, Mike Quebec. Na Quebec chama a torre, 1895. Tem 1193, após passagem do Papa Alfa Tango 4, autorizado chama a táxi. Autorizou chama a táxi, 3193. Não avisou o tráfego da Força Aérea em bandeirante curta final da 28? Após o mesmo, a linha e mantém a cabeceira 28, 1109. Negativo, pronto decolagem, ciente. É Serra Ciente, mantenha-se no farol de Itapuã. É 1-4-2, copia? Afirma, senhorita, que não é 1-4-2. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Fox, conforme rota pêndulo 1-7. Nível 350, decolagem da 28, após decolagem mantém proa até 2.500 pés. E após curva à direita, no perfil de saída Aron, transição Caju. Transponder 5173, controle 120, décima 8. Terceira 227, taxi até o parte de autoridade, solo 33. Após curva direita, Aron, Caju, transponder 5173, controle 1208, SNL 1142. Cortejamento correto, 6142, chama pronto, portão 5. Camará, o SNL 1142. Condições de puxar um pouco mais a retaguarda para liberar a entrada do gate 9. A aeronave da Gol está esperando mais de 12 minutos. Chama 3, deixa o espaço para entrar no 9, tá 3, no 9. Grátis. Gol 1164, Juliet, gate 9. Join Juliet, April, thank you, Myron. Gente, você vai estar livre. Previu o tráfego. Operação militar da 528. Mantenha-se no farol de Itapuã, aguardando o próximo novo cruzamento. Aqui o Serra está sobrevivendo no farol de Itapuã. Salvador Tower, presente a Force 526. Station localized via Downlock. Presente a Force 526, continua a approach, wait for landing clearance. Five, six. Five, two, five, two, six, crest land running 10, 210 degrees, 1-2 knots. Vietland, 526, runway inside. 1109, decolou 35, manter proa até 2500, chama 1-20, décima 80. 1109, mantém proa até 2500, chama 1-20, décima 8. Paxão 3193, 1184, 4 horas, Ribeirão Preto. Número 93, autorizado táxi até o ponto de espera da 28 via pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa. O ponto de espera chama Torre 1-18-95, ajuste 1-0-1-0. Ok, resolveu o táxi, pátio 1, pátio 3, Kilo e Alfa. Pode esperar 2, 3, 1, 9, 3. Let's prossegue para o cruzamento, só guardando a autorização quando chega no eixo. E Salvador, boa tarde de papapá, Zulu, Juliette Serra. Juliette Serra, 1.500 pés, 1360 sobre a rotatória. 360 sobre a rotatória, o que é? direita, passa 3, é o 3193. Afirmo. Torre, Salvador, Xaner 6326, aproximação final, baixou e travou. 6326, número 2, aguarda eixo de pouso livre. Quer dizer pra mínima aqui de aproximação, 6326. Tô sim, Jota Direto CA, chama gerando base no 7. Essa base para final da 7. Sugiro que pairado, cabeceiro no 7 atualizado, 210 graus, 129. Sugiro que prossiga. Sugiro que final da 7, baixando para baixo. Uma rádio pirata, se não me engano. Tudo no Sugiro que 360 pela esquerda, sequenciamento para 28 agora. Sim, sim. Copiou até o Sugiro que final. Salvador, até o Jurete Serra. Escuta. Pouso autorizado, carteira, 2, corrigindo, 17, pairado, 210 graus, 119. Serra. Brasil é Force 25, 6, underground, 38, VIP, April. VIP. Roger. Normal, baixou e travou, 6326. Gente, aguarda que farei. Aguarda. 6326, vento 210 graus, 129, pouso autorizado, pista 28. Perigo de pouso, pista 28, 6326. Hotel de Lexia, ciente, solo 40, frequência livre. Torre, o ICA Tango baixou, travou, final 28. Acho que o ICA Tango número 2 na aproximação, aguarda pista livre, que é legal, no 0, no 0. Então, qual página após o pouso? 5. Gente. É trem? Ah, negativo. Gente. Completou 360 o voo de Leste Serra. Gente, chama 3 milhas fora aproximadamente da 17 do voo de Leste Serra. Tem um vento 6326, por favor. Vento 210 graus, 129. Trata. Xané 63, 15, na posição 6 para pushback acionamento. Autorizado, chama táxi, 63, 15. Firma ativa autorizada, reporta táxi, 63, 15. Faixa 8, 7, copia. Luz de Lexerra, para não empatar com a segunda aeronave de pouso da 28, novo 360 pela esquerda. Tem condições de manter 3 milhas? Tá ok, sim, 3 milhas. Sim, é 326, solo 41, libera na Delta, 1211, mantém posição antes do taxi Delta. Delta libera e 1211, chamando 6326. Solo na escuta, número 2 para qual é a pessoa instante? Autorizado o acionamento, só instante para cópia, 1104. E no direito de inicia o 360 agora pela esquerda. Sim, já iniciando. Luz que já estamos tráfego fazendo 180 na 28, aguarda a pista livre ou chamada EA. Gente, livre pouso, isso já está. Negativo, o tráfego ainda não liberou a pista. Continua a aproximação, aguardando a pista livre ou chama na DA. Ah, sim, a gente tá avisando com o tráfego reduzindo aqui. Após curva à direita no perfil de saída Aron, após direto Recife. Transponder 5153, controle 120, décima 8. Vento 220 graus, 129. Livre pouso, senhor. boa tarde, são 3193, 28, pronto. 3193, mantém o ponto de espera. Vai manter, visual próximo na final. 287, confirma o POB. Sul Celeste Sierra, livre pouso 17, vento 220 com 12. Celeste Sierra. Oxa 6326, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6326. Salvador, gol 966. 966, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guardando, 966. Whisky Sierra Tango, solo 44, próxima à esquerda, Delta 1211. Esquerda 211, Whisky Sierra Tango. Final 36, o Zulu de Leste Sierra. Final do GTA? Na final, 35. Suficiente. 220 com 111. Sim. Prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, o Itaca. Tá, Alfa, será minha 3-2-0. Juliette, posição 1, 6-3-2-0. Juliette, posição 1, 6-3-2-0. Formação Quebec, gol 2009, aguarda cópia. Esquadra, pronto, cópia. Azul 4131, Quebec confere, número 3 para a cópia. 1966, posto autorizado, pista 10, corrigindo 28, 220 graus, 129. Autorizado posto na 28, gol 966. Sul Juliette Sierra, solos 45, qual o pátio? Pátio 4? Pátio 5, backtrack autorizado, livre na papaz, Sul Juliette Sierra. Guarda 6142.